viva, corpo e membro sem cabeça. O canto da cantora muda, o canto da cantora muda. Canta, canta, surta, muda. Canta, canta, surta, muda. O dedo mindinho do Lula, o dedo mindinho do Lula. O olho de Luiz de Camões, o olho de Luiz de Camões. O sorriso do gato de Alice, o sorriso do gato de Alice. As pernas do Lascrael, as pernas do Lascrael. As fotos de um fotógrafo cego, as fotos de um fotógrafo cego. Os dentes de uma banguela, os dentes de uma banguela. O samba de uma songamonga, o samba de uma songamonga. Samba, samba, songamonga, samba, samba, songamonga. O discurso de um homem cá, o discurso de um homem cá. O macaco e um homem gato, o macaco e um homem gato. O peru de um travesti operado, o peru de um travesti operado. Poesia é o caralho, poesia é o caralho. A dança de uma paralítica, a dança de uma paralítica. Remexendo na cadeira, remexendo na cadeira. A dança do corpo e dos membros, a dança do corpo e dos membros. Corpo e membro sem cabeça, corpo e membro sem cabeça. Corpo e membro sem cabeça, corpo e membro sem cabeça, corpo e membro sem cabeça, sem cabeça. Membros, a dança do corpo e dos membros. Corpo e membro sem cabeça, corpo e membro sem cabeça, sem cabeça.